se manifesta onde existe fogo. O fogo é o símbolo, sua própria glória, e este não falha. Sem este sinal, a vida espírito mal do crente está em jogo. Mesmo que pareça, tem que ser provado se é ouro ou palha. Lá no Monte Oreb, Deus se fez presente na sarça ardente. Sua glória é o fogo que no deserto guardou a Israel. Lá em Levítico, o fogo no altar tem que ser permanente. O crente é uma bênção quando em sua vida há fogo do céu. Tem fogo aí, meus irmãos, é bela resposta. Se é fogo do céu, é de crente assim que o diabo não gosta. No Monte Carmelo, Deus manifestou-se no altar de Elias. Queimou o holocausto, o povo gritou, só Deus é o Senhor. Amados irmãos, que este fogo esteja em nós todos os dias. O crente que tem este fogo de Deus sempre é vencedor. A fogo estranho também é preciso ter muito cuidado. Pode confundir, se possível, até o escolhido de Deus. Se está no Espírito, sabe discernir e não é enganado. Quando é o Senhor com a glória de fogo no meio dos seus. Tem fogo aí, meus irmãos, é bela resposta. Se é fogo no céu, é de crente assim que o diabo não gosta.